excelência é da Virgem do Rosário, é do fruto, é do rito, é do santo sacrário. Sacrário aberto, Senhor, saia fora, acompanha esta alma que vai para a glória. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Eu plantei um pé de rosa na horta da Mãe de Deus. Deu um vento na roseira, balançou menino Deus. Lá e vem as três conchinhas, todas as três conchinhas é minha. Uma chama pasta flor, a outra chama pastorinha. Uma excelência da Virgem, Senhora da Soledade, que a nossa mãe é bendita e dolorosa imaculada, que a nossa mãe é bendita e dolorosa imaculada. Vem a barra do dia, topaco é barra do mar. Lá do céu ai, vem um anjo para encontrar com essa alma. Aí vem a barra do dia, topaco a barra do mar. Lá do céu ai, vem dois anjos para encontrar com essa alma. Lá vem a barra do dia, topaco a barra do mar. Lá do céu ai, vem três anjos para encontrar com essa alma. Lá vem a barra do dia, topaco a barra do mar. Lá do céu ai, vem quatro anjos.